Sr. Padre Borges, é já neste domingo, dia 19 de março, que a rádio comemora mais um aniversário, 31 anos de vida. O Sr. Padre participou na fundação desta rádio. Como é que olha para este percurso de 31 anos? Olho que foi um sonho desejado, consentido, feliz, que se transformou numa agradável realidade. Nasceu a Rádio Boa Nova e, como todas as coisas, elas não custam a criar, a fundar, mas elas são fruto daqueles que, ao longo destes 31 anos, têm sabido dar-lhe voz, têm lutado lado a lado para que realmente ela seja a realidade que hoje é. Esses estão de parabéns, como está a rádio. O Sr. Padre vê importância nesta rádio, neste projeto de Rádio Boa Nova, nos dias de hoje? Realmente, uma rádio procura responder ao direito que assiste a todo o homem de ter acesso a uma informação correta e precisa. E da nossa perspectiva, e foi especialmente também a perspectiva cristã, nós víamos e queríamos assentar a rádio num pluralismo ideológico, algo que visa a fidelidade ao Evangelho e ao amor da verdade, tanto uma transformação humana, plena, que desperte os homens para as suas responsabilidades e para a sua participação na construção de um mundo contemporâneo. Nós lançamos a bola de neve, mas ela tem que aumentar, tem que recriar, tem que ir ter com os outros que lhe dão vida. E esse foi o sentido da rádio. Foi realmente alguma coisa que despertasse, trouxesse ao de cima as brasas apagadas que muitas vezes exigem quem sopra um bocadinho. Sr. Padre, acha que a rádio tem cumprido a sua missão? Eu acho. Quer dizer, com todas as limitações, penso que era possível fazer mais, mas ela é muito limitada, tem sido muito limitada. E, portanto, continua para mim, aquilo que é mais importante é que ela tem uma visão crítica da realidade. Não está enfeudada a qualquer ideologia. Não está enfeudada a qualquer político ou partido político. Pretende manter-se limpa e límpida a formar e a informar. E, portanto, eu vejo a rádio hoje com honra e com qualidade. Os defeitos foram ficando pelo caminho, vão sendo limados pelos dentes das coisas concretas. Então, hoje, amanhã, festejamos a Rádio Boa Nova como voz desinibida dos cristãos portugueses, dos beirões, que estão voltados para o futuro e acreditam no futuro. E, portanto, a Rádio Boa Nova é um incentivo que ela continue a ser como tem sido até aqui.